Obrigado. Bruninho do Comércio, o garoto da mídia. Se eu te dizer pra onde vou, porque briguei com meu amor, você não vai acreditar. Ah, não vai. Ah, não vai. Não vai ser no boteco ali da esquina, porque só eu e o copo não vai resolver. Essas músicas românticas só lembram você, você, você, yeah. Essa taça tá me olhando, eu olho pra ela, pensando em afogar o meu orgulho nela. O que será melhor? Garçom, desce mais uma que hoje o bicho tá pegando. Eu sei que não é da sua conta, me empresta o seu celular, que o coração não aguenta. Eu jurei, jurei, jurei, eu jurei não ligar, mas eu liguei. Depois de umas nós é o coração que sente com uma vontade quente. Eu jurei, seu coração sente com uma vontade quente de você. Arthur e Jaqueline. Essa taça tá me olhando, eu olho pra ela, pensando em afogar o meu orgulho nela. O que será melhor? Garçom, desce mais uma que hoje o bicho tá pegando. Eu sei que não é da sua conta, me empresta o seu celular, que o coração não aguenta. Eu jurei, jurei, jurei, eu jurei não ligar, mas eu liguei. Depois de umas doses, o coração sente com uma vontade quente. Eu jurei, vontade quente. Eu jurei, jurei, jurei, eu jurei não ligar, mas eu liguei. Depois de umas doses, o coração sente com uma vontade quente. Eu jurei, jurei, jurei, eu jurei não ligar, mas eu liguei.